Começamos Raiz do Brasil desse domingo com Caçula e Marinheiro, do Nilton e Melo, Piracicaba. Nonô e Naná cantaram do Nonô Basílio, Uma Casa de Caboclo. Zico e Zeca interpretaram de Teddy Vieira e Biguá, Capelinha do Chico Mineiro. De segunda a sexta-feira, neste mês de dezembro, como vocês já perceberam, nós estamos sorteando diariamente para um ouvinte do programa Raiz do Brasil, três CDs. Três CDs para o mesmo ouvinte de segunda a sexta-feira. Já começamos desde o início da semana e até o dia 23, de segunda a sexta-feira, nós estaremos sorteando três CDs por dia para os ouvintes do Raízes do Brasil. Agora com Cascatinhana, Meu Passado, com Tibagi, Meu Tinho, Coração Solitário, com Silveira e Silveirinha, Velho Amor. Quando recordo aqueles tempos, meu coração te chama. Vivo chorando noite e dia. Aconteceu, nem mesmo assim meu coração esqueceu. Ó Deus, se ela voltar para mim, eu sairei deste inferno sem fim e sentirei o reflorir nosso amor. A pagando assim minha derrota e a minha dor. Ó Deus, se ela voltar para mim, eu sairei deste inferno sem fim. Me sentirei o reflorir do nosso amor, apagando assim minha derrota e a minha dor. Hoje eu te vi toda marcada batida, caminhando devagar. Em cada ruga do teu rosto havia uma queixa, dessas que deixa uma lágrima rolar. Ombros caídos, olhos baixos e riso triste, um ar doente de quem nada espera amar. Quanta tristeza, velho amor, em tua figura. Quanta amargura, que mal tua visão me faz. Então lembrei nossos momentos de loucura, e a dor sem cura de partir e não morrer. O sol que era para presença e toda a crença que perdi ao te perder. Sente revolta relembrando meu passado, desesperado pra chorar foi me esconder. Que eu morra consumido de saudade, na realidade nunca mais quero te ver. Nós ouvimos nesse intervalo três músicas do Roberto Stanganelli e parceiros. A primeira, do Cascatinhana, é do Roberto Stanganelli e Rodolfo Villa, Meu Passado. A segunda, do Stanganelli e Francisco Barreto, Coração Solitário, com Tibagi e Miltinho. Finalmente, com Silveira e Silveirinha, do Roberto Stanganelli e Hélio Cavenaghi, Velho Amor. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Curi. Você pode participar de segunda a sábado do nosso programa escrevendo para a Rua Senes Brigue 378, Água Branca, CEP 050-36-900, colocando no envelope programa Raízes do Brasil. Você escolhe as músicas para serem tocadas de segunda a sábado, pode fazer oferecimento das músicas escolhidas, e se você tiver datas festivas a serem comemoradas no seio de sua família, você pode mandar para a gente também, que a gente anuncia com muito gosto. Portanto, a sua participação por carta para participar do programa Raiz do Brasil. para colaborar com o programa Raiz do Brasil. O nosso endereço é Rua Senos Brig 378, Água Branca, CEP 050-36-900, e coloca no envelope Programa Raízes do Brasil. Agora, ouviremos com As Galvão, A Catira, com Fernando e Osmair, Destino de Violeiro, com João Mulato e Douradinho, Amanhecer Sertanejo. Saudade que rola tem valor. Viola é uma flor morena, bonita e pequena. É sempre amor. Mas quando a tristeza me amola e ela consola a minha dor, nas tuas cordas chorosas disfarço a solidão. É no braço da viola que chora minha paixão. Ei, vou voando a saudade dos bailes da roça e do luar, das noites bonitas e serenas do rancho de palha que era o meu lar. Pensando marvado que sem dizer nada desapareceu. Ele dançou catira no salão do peito meu. Morena, eu estou saudosa daquele catira seu. Viola, saudade que rola tem valor. Viola é uma flor morena, bonita e pequena. É sempre amor. Mas quando a tristeza me amola e ela consola a minha dor, nas tuas cordas chorosas disfarço a solidão. É no braço da viola que chora minha paixão. Ei, vou voando a saudade dos bailes da roça e do luar, das noites bonitas e serenas do rancho de palha que era meu lar. Marvado que sem dizer nada desapareceu. Ele dançou o catira no salão do peito meu. Morena, eu estou saudosa daquele catira seu. Inclinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. Moda de pouca importância, eu transformava no hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão de alma e coração. Esta minha profissão é um presente divino. O caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu previno. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas, dança sem ser bailarino. Na viola bem afinada, muita gente eu fascino. Esse meu lado versátil já vem desde pequenino. Na arte da cantoria, modesta parte eu sou fino. Quem deseja meu fracasso, pode crer eu sou ladino. Nas disputas que me envolvo, sempre mostro algo novo. Arranca suspiro do povo, a viola que eu afino. Em toda moda que eu faço, pra perfeição eu me inclino. Não quebro rimas bonitas, pois a poesia eu domino. Tenho um parceiro de ouro, meu dueto é cristalino. Tendo os fãs por testemunha, do fé escrevo e assim. Cantando modão raiz, quem nos ouve pede bis. Mais uma vez fui feliz nesta moda que eu termino. O céu vai abrindo os olhos e os inquietos pirilampos vão em busca de outros campos. Enquanto o dia aparece, ouve-se um canto saudoso de um sabiá primoroso, num drama maravilhoso que a natureza oferece. As serranias desertas despertam da letargia para o cortejo do dia que se aproximando vem. Tudo é luz, paz e conforto, até um pau d'arco torto pendido de galho morto parece vibrar também. Seus leques para os bafejos da brisa que docemente desliza em suas tranças doiradas. Quando o sol tinge o horizonte, o zebu desce do monte para vir beber na fonte as águas paralisadas. Depois passa a madrugada com sua face loçã, beija a boca da manhã, diz adeus e vai embora. O sol um riso desata com os seus raios de prata, desponta por trás da mata, beijando o rosto da aurora. Nós ouvimos com as Galvão, Meire e Marilene, do Chavantinho a Catira, com Fernando e Osmair do Zé Mulato, Destino de Violeiro, com João Mulato e Douradinho, do Theo Azevedo e Jansen Filho, Amanhecer Sertanejo. E já vamos seguindo para uma nova seleção, Craveiro e Cravinho, com a participação especial de João Paulo, Lembrança, Pedro Benza da Estrada e Celinho, A Lua é Testemunha, Lourenço e Lorival, Riozinho. Música. dança porque não foge de mim. Me ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento do teu, porque vamos reviver esse amor. Amando nós padecemos iguais. Eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem. Vá, lembrança, não volte mais, para acalmar os meus ais. Neste dilema de dor, vá, para bem longe de mim. Não posso viver assim. Devo esquecer esse amor. Lembrança, já imaginaste o que é? Distante, dois corações palpitar, querendo juntos viver sem poder, com outra ter que viver sem amar. Enquanto você lembrança não for, é esse nosso dilema sem fim. Pensando nela eu vivo a sofrer, e ela também sofrendo por mim. Vai, lembrança, não volte mais, para acalmar os meus ais. Neste dilema de dor, vai, para bem longe de mim. Não posso viver assim. Devo esquecer este amor. Uma noite serena, escura, quando em silêncio juramos amor, quando em silêncio me deste um abraço, nos despedimos correndo de dor. As estrelas, o sol e a lua, testemunham que fui tão fiel. Hoje volto, encontro casada,

em suas margens se amontoam e depois alegre voa na amplidão dos campos deles. A brisa encrespa o seu rosto de menino, como mais terno e divino beijo da mãe natureza. Lindas paisagens, madrugada coloridas, encontros e despedidas, seguem vossa correnteza. Nós ouvimos com Craveiro e Cravinho e a participação especial de João Paulo, de José Fortuna Lembrança, com Pedro Bento, Zé da Estrada e Celinho, versão de Goiá, A Lua é Testemunha, com Lourenço e Lorivaldo, José Fortuna e Carlos César, Riozinho. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil. Raízes do Brasil. É o programa que vai ao ar de domingo, das 5 às 7 horas da manhã, pela Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas. Zé Carreira e Carreirinho interpretam agora Roceiro, Consulino, Marroeiro e Douradense, Peão Fantasma, com Raul Torres, Florencio Riele, Cavalo Fogueteiro. Cheio de caça, uma notícia que eu fiquei impressionado. Na hora que me contaram, meu corpo ficou arrepiado. Lá pras bandas de Andradina, que este fato foi citado. Um peão lá da fazenda do doutor Bento Machado. 3 dias depois de morto, que tinha sido enterrado, voltou com pro juramento que em vida tinha jurado. Francilina era o seu nome, um peão muito afamado, pagão que ele não mansasse, nunca tinha encontrado. Mas tudo que tem no mundo tem seu destino marcado. Ele foi amansar um potro que o patrão tinha mandado. Mas sabia o pobre peão que seu dia era chegado. Caiu do lombo do potro e pro chão foi arrastado. Quando os companheiros viram, correram, acudiu o peão, mas já era muito tarde, não tinha mais salvação. Ele tava agonizando, ainda jurou pro patrão, nem que for depois de morto eu amanso esse pagão. Quando foi dali a pouco, já estava no caixão, pra depois ser enterrado debaixo do frio chão. Depois que passou 3 dias, a fazenda se abalou. Rebolava meia-noite quando o tarpeão voltou pra montar no criminoso que sua vida tirou. Com barulho na mangueira, o povo se levantou. Ficaram tudo assombrado de ver o potro pulador urrando que nem leão na espora do adomador. Depois de pular bastante, o tar potro se entregou e no meio da mangueira, de cansado, ele deitou. Nessa hora, o peão fantasma dali se retirou. O povo todo assombrado, suas orações rezou. Nessa hora, se lembraram que o Francilino jurou que amansar o criminoso, ele veio e amansou. Cavalo de raia, destemido parieiro, correu com uma égua baia no Triângulo Mineiro. A égua chama catraia, meu cavalo é fogueteiro, tira um foguete na raia, ai, ai, chegou três corpos primeiro. Veio lá de Piracaia, um puro sangue estrangeiro, só vivia de atalaia, era de pato ligeiro. Botou notícia na faia e jogou muito dinheiro, na chegada tomou vai, ai, ai, e perdeu pro fogueteiro. O meu jote não trabalha, só trata do fogueteiro. Ele tem peso de paia, é um rebenque verdadeiro. Pra sair não se atrapalha, tem um corpinho ligeiro. Não tem cavalo que sai, ai, ai, na frente do fogueteiro. Eu tratei uma carreira por 200 mil cruzeiros. Atravessei a fronteira pra correr meu parieiro. Fui pra terra paraguaia pra quebrar um fuzileiro. Meu macho chegou na raia, ai, ai. Foi o campeão brasileiro. Nós ouvimos com Zé Carreira e Carreirinho, de autoria dos dois, Roceiro. Com Sulino Marroeiro e Douradense, do Sulino e Tele Vieira, Peão Fantasma. Com Raul Torres, Florencio Riele, do Raul Torres, Cavalo Fogueteiro. E para finalizar a primeira parte de hoje do Raízes do Brasil, Rei do Vale Tocantins e Tenente Lino, Rei do Vale Rancho Paraná, com Rei da Mata e Tião do Gado, e Moacir dos Santos e Jacozinho, Terra Bruta. Pantanal matogrossense, de beleza singular, natureza exuberante para os olhos desfrutar. Terra transpantaneira, com destino a Corumbá, chegando em Porto Morrinho, tem um recanto exemplar. Seu conforto é ser igual da joia do Pantanal, grande rancho Paraná. Recanto amigo, tem uma paisagem linda e soberana. De vez em quando surge uma chalana, cortando água no rio Paraguai. Tem a lembrança daquela que levou alguém embora, mas a saudade logo se evapora ao som da viola que a mente distrai. Foi construído num ambiente ideal pra curtir a natureza nua e de eminental, desfrutando as maravilhas do imenso Pantanal. Amigos paranaenses, já estava em especial, numa inspiração sem fim, vem do Vale Tocantins, enaltece este local. Recanto amigo, tem uma paisagem linda e soberana. De vez em quando surge uma chalana, cortando água no rio Paraguai. Tem a lembrança daquela que levou alguém embora, mas a saudade logo se evapora ao som da viola que a mente distrai. Você veio esta cidade e agora está de pé. O meu pai aqui plantou milhões de pés de café. A primeira casa erguida foi seu rancho de sapé. O velho chegou sozinho, ao que der e o que vier. Com amor e muita luta, enfrentou a terra bruta com coragem e muita fé. Quando os índios atacavam, gritando lá na fronteira, meu pai manobrava firme, carabina e cartucheira, os bichos feroz das matas, também morreu na chumbeira. Os bandidos assaltantes, o meu pai foi a barreira, pra defender essa terra, o velho fez uma guerra, sem precisar de trincheira. Passo nesta cidade e vejo a população, movimento de transporte, cereais e algodão. Vejo escola e ginásio, deu uma fina educação. Ao ver uma carabina, já me dói o coração. Quem lutou por tudo isso, sofreu igual Jesus Cristo e não teve compensação. Lembro e pego a chorar. Lutou por uma cidade e não pôde aproveitar. Ele morreu na miséria, dentro de um rico lugar. É como disse o ditado, pra vocês eu vou falar. Morre o homem, fica a fama, lutando ele fez a cama, pra outro poder deitar. Nós ouvimos com o Rei do Vale Tocantins, do Tenente Lino e Rei do Vale, Rancho Paraná, com o Rei da Mata e Tião do Gado e Mocir de Santos e Jacozinho, Terra Bruta. Agora, uma pausinha para o cafezinho e estaremos de volta já já daqui a pouquinho. Conheça Walter Smetak, um músico inventor. Para Smetak, o caminho dos instrumentos foi longe. Começou com o trovão e terminará com o trovão. Seguirá um vasto silêncio e, por sua vez, o som terá que dar vida para as coisas deste mundo tão belo. Smetak Imprevisto, em dois momentos. Exposição no Museu de Arte Moderna, de terça a domingo, das 10 às 18 horas, no Parque do Ibirapuera, entrada pelo Portão 3, até 21 de dezembro. E no programa Sábado Cultura, às 9 da manhã. Visite a exposição e acompanhe a série especial na Rádio Cultura Brasil. Smetak Imprevisto. Todos os sons. O ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente ao meio-dia, na Rádio Cultura Brasil. Uma hora inteira dedicada aos ritmos do Nordeste. Cenário Nordestino. Todos os domingos, às 7 da manhã. Maracatu, frevo, xote e baião, na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. Voltamos a apresentar Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. Raízes do Brasil, hoje com muita música raiz para você curtir. Pouca conversa. De segunda a sábado, a gente conta com a sua participação. Daqui a pouco vou dar também os números dos nossos telefones, o nosso endereço eletrônico pela internet, para você poder participar de segunda a sábado do nosso programa. A gente recomeça agora com Belmonte Amaraí cantando Mercedita, com Serrinha e Caboclinho, Bonequinha Sertaneja, com Tião do Carro e Odilon e a participação das Galvão com Moça Canavieira. Thank you. conheci num campo muito longe numa tarde. Hoje só ficou saudade deste amor que se desfez. Assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi, um outro amor assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Mas apesar do tempo já passado, mercedita, esta lembrança palpita na minha triste canção. Assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi, um outro amor assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu sertaneja, peregrina deslumbrante, essa flor da natureza, de ternura fascinante. O sertão é um paraíso, onde vive a tua beleza, a tua choça é um tesouro. Guardar tanta riqueza. Sertaneja, quando passas pela estrada, tem alguém no teu caminho com a alma enamorada. Esse alguém é um trovador que jamais te esqueceu, deliroso de paixão. Esse trovador sou eu. Nos braços eu levo flor. Meu peito esta canção pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Feche a porta do rancho, apague as brasas do tição, que lá na curva da estrada já vem vindo um caminhão. O seu lenço na cabeça, seu traje de tradição, cai a cana nos seus braços. No manejo do facão e o calor do sol ardente faz rosar sua feição. E o calor do sol ardente faz rosar sua feição. Alô, moça canavieira, isto aqui é uma homenagem de Tião do Carro e Odilon, e um grande abraço das Galvão. Nos braços eu levo flores, no meu peito esta canção, pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. A moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Desce o braço e cai a cana, e o ouro sai do chão, e mais tarde lubrifica a engrenagem da nação. A moça canavieira vai cantando esta canção, o seu progresso aumenta, o sorriso do patrão. E o calor do sol ardente faz rosar sua feição. E o calor do sol ardente faz rosar sua feição. Alô, Maria Zeferina, nossa grande campeã, aqui é a homenagem de todos nós brasileiros. Nos braços eu levo flores, no meu peito esta canção, pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Festa na cidade, foi bonita a procissão, mas ela passou remando no mar verde da ilusão. Mas nem tudo está perdido, vai aqui minha canção. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira, minha irmã lá do sertão. Pra moça canavieira. Nós ouvimos com Belmonte a Baraí, numa versão do Belmonte e Mercedita. Com Serrinha e Caboclinho, do Serrinha, Bonequinha Sertaneja. Com Tião do Carro e Odilon, e a participação da Mary Marilene, as nossas queridas Galvão, de Caetano Herbert, Tião do Carro, Moça Canavieira. É o programa Raízes do Brasil, nas ondas médias e curtas da Rádio Cultura Brasil, AM. Agora com Zotinho Viana, Paranapanema Piraju, Isaac Brasil, Amargo, Cícero Gonçalves, Vento Brejeiro. Baía do Juda, estação é primavera. Do bairro alto, a paisagem é feiticeira. A carrocinha, subindo a ribanceira, pé de pitanga, o pó na estrada e a corredeira. Na correnteza, canoeiro vai remando. De tardezinha, a viola entoando, a flor vermelha na janela incendeia, um violeiro, a serenata e a lua cheia. Mês de janeiro, procissão subindo o rio, pra festejar o foguetório faz também. Rezar pra quê? O padroeiro cuide bem desse pedaço bem suado do Brasil. A perna, o chibango vai sentando, descansa a palha na orelha e o crioulo vai picando. Enquanto a chaleira chia, o amargo eu vou cevando. Enquanto a chaleira chia, o amargo eu vou cevando. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Um gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João, bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. Amigo, aí foi isso que eu entendi? Ah não, amigo, pra mim é diferente. Não é o ajuste de um dar serviço ao outro e receber, e saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo como fazer a injustiça dos demais. Amigo, para mim, é a pessoa com quem a gente gosta de conversar, do igual a igual, desarmado. Amigo, é que a gente seja, mas sem precisar de saber o porquê é que é. Foi bom você ter chegado, eu tinha que lhe falar. Gaúcho apaixonado precisa desabafar. Chinoca fugiu de casa com meu amigo João, bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. De um colibri, os meus medos mais certeiros pulavam daqui pra ali, e eu me desato inteiro e o cavaleiro se ri. mariposa que namora o candeeiro. Parecem meus pensamentos as voltas do mundo inteiro. Queria que a vida toda fosse uma só alegria, banhada na luz de estrelas que seguem em Romaria. Mas pego minha viola, um vento de sons ligeiros. Se aqui estamos de passagem, me transformo em passageiro. E a vida tem sua margem e eu tenho o meu roteiro. As voltas da mariposa que namora o candeeiro parecem meus pensamentos as voltas. Que seguem em Romaria. As voltas da mariposa que namora o candeeiro parecem meus pensamentos às voltas do mundo inteiro. Queria que a vida toda fosse uma só alegria, banhada na luz de estrelas que seguem em Romaria. Banhada na luz de estrelas que seguem. Nós ouvimos com Oswaldinho Viana, do próprio Oswaldinho, Paranapanema, Piraju. Com Isaac Brasil, de Lupicínio Rodrigues e Pratini, Amargo. Com Cícero Gonçalves, dele e Ginaldo Capistrano, Vento Brejeiro. Você está ouvindo pela Rádio Cultura Brasil, Raízes do Brasil, com Muíbo César Cury. Anota aí, prezado ouvinte, os dois telefones para você participar de segunda a sábado do Raízes do Brasil. 21-82-30-81, 21-82-30-82. Esses dois telefones estão à sua disposição de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Portanto, a semana toda você tem para telefonar, fazer seus pedidos. Pode oferecer as músicas que você escolher e também por telefone pode deixar anotada qualquer data festiva a ser realizada no seio de sua família. Telefones, repetindo, 2182-3081, 2182-3082. E você ainda está participando do sorteio diário neste mês de dezembro, desde o dia 1º e até o dia 23, de segunda a sexta-feira, de 3 CDs. Todos os dias deste mês de dezembro, até o dia 23, segunda a sexta-feira, 3 CDs estamos sorteando para um ouvinte do Raízes do Brasil. Agora com Roberto Correia, Quinteto Violado, Noites do Sertão. Com Renato Andrade e João José da Silva, música do Coronel. Com Almir Sater, Mazurca Choro. Thank you. ouvimos com Roberto Correia, Quinteto Violado, de Tavinho Moura e Milton Nascimento, Noites do Sertão. Com Renato Andrade e João José da Silva, do Renato Andrade, música do Coronel. Com Almir Sater, de Heitor Villa-Lobos, Mazurca Choro. Programa Raízes do Brasil, Rádio Cultura Brasil, ondas médias e curtas. E já vamos seguindo com Mocoque e Moraci cantando Meu Martírio, Zílio e Zalo cantando Castelo de Areia e com a Orquestra de Violeiros de Mauá, A Saudade Vai. Braços de outro. Esse alguém já foi meu amor. Ao recordar que me acariciavas quando estava ao meu lado, os meus olhos choram de dor. Tu és para mim a minha mulher amada. Desculpa se tu me ouvires cantando e eu te amo, pois meu vício és tu, meu amor. Estrelas do céu me fizesse um milagre e os anjos também, eu queria que ela voltasse e como outrora serei felizes na vida, muito felizes, e só a morte nos separasse. Tu és para mim a minha mulher amada. A minha viola foi feita de fio.

Nós ouvimos com Macoque Moraci de Miltinho Rodrigues e Arnaldo Diniz, Meu Martírio. Concílio Isalo, do Carreirinho Castelo de Areia, com Orquestra de Violeiros e Mauá, de Tonico e Tinoco, A Saudade Vai. Raízes do Brasil, pela Rádio Cultura Brasil. E agora com José Fortuna Pitangueira e Zé do Fole e Orgulho, com Brasando e Brasandinho, Marcas Profundas, com Geraldo Viola e Dino Guedes, Velho Amor. Felicidade. E assim sofremos, desesperados, nessa incerteza que não tem fim. Se desejamos viver juntinhos, então por que padecer assim? Pedindo beijo, mas quando nota que eu me aproximo, vira minhas costas fugindo além. Isso é o orgulho, mas estou certo que com meu sopro sofres também. Chorando porque me adora, depois implora muito segredo pra que eu não saiba que por mim chora. Se a vida é curta, não tenho orgulho, venha sem medo aos braços meus, pois com meus beijos quente dos olhos céus. Às vezes sentado na porta do rancho, eu vejo nos ganchos as tralhas da roça. Um pouco pra diante, no canto ainda dorme as rodas enormes da antiga carroça. É agora na idade, a vista cansada, a roça apalhada, não dá pra me ver naquele roçado de arroz e de milho. Já nem pelos trilhos consigo descer. As tralhas pesadas nos ganchos arcados estão pendurados, meus sonhos são belos. E desta cadeira que aqui me balanço, eu já não alcanço meu próprio chinelo. Saber que na infância por esses caminhos, com meus amiguinhos, só quando corri, por essas quiçaças, entrando e varando, brincando e pulando igual um saci. De pranto saudoso, meus olhos encharca, lembrando das marcas que aqui eu deixei. Aquele anjiqueiro na velha estradinha, a sua mudinha eu que replantei. Aquela porteira que ainda funciona, as tábuas grandonas foi eu que chanfrei. E os dois morões cortados igualzinhos, foi eu que sozinho pra lá transportei. Agora sentado no banco da idade, só curta a saudade que o tempo encobriu. Deixei minhas marcas por todo este chão, desde o espigão até lá no rio. Em contrapartida, o tempo impiedoso e um velho saudoso também se lembrou. As marcas dos anos, meu corpo circunda, arrugas profundas em meu rosto ficou. Você já pisou. O ar que eu respirei, você respirou. Da água que eu bebi, você já bebeu. Do pão que eu comi, você já comeu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou homem. Você ama. O pranto que eu chorei, você já chorou. O frio que eu passei, você já passou. No quarto que eu dormi, você já dormiu. A fome que eu senti, você já sentiu. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama. Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde. Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou homem. Que você ama. Nós ouvimos com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, de José Fortuna, Orgulho, com Brazando e Brazandinho, de José Caetano Herbe, Brazando, Marcas Profundas, com Geraldo Viola e Dino Guedes, e Donizete Santos e Tião Carreiro, Velho Amor. Outro endereço para você participar do programa Raiz do Brasil, de segunda a sábado, escolhendo músicas, é o nosso endereço eletrônico para a internet. Se você é internauta, gosta de navegar pela internet e se você é ouvinte do programa Raiz do Brasil, pode também auxiliar na produção musical de segunda a sábado. O nosso endereço eletrônico é raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. raizesdobrasil@radioculturabrasil.com.br. E para finalizar o programa de hoje, Tonico e Tinoco cantam no Preminho Flor Gaúcha e com Guaraci Guaraciaba de Paraguaçu, Gaúcho Guapo. São João, fiquei de sonho cantando o meu pobre violão, sentindo saudade sua, sem ter consolação. Você partiu, tudo aqui se transformou. Minha vida ficou triste, o rancho demoronou. Meu coração não suporta, sofrendo tamanha dor. Companheiro, me levo, me sei tocar. Cantei sua despedida, eu vi você soluçar. Na brisa da lua cheia, contemplei o teu olhar. Não canta porque entenderam meus ai. O tombo que nós criemos, voaram pra outro tombai. Com certeza adivinharam que você não volta mais. Já secou a roseira do quintal, da murcha não dá mais flor. Por sua causa gaúcha, que o nosso amor se acabou. Assim como o Borneo, esse é meu galardão. Larga por toda a coxilha, quem será desafiado? Ao mais ligeiro que o vento, em asas do pensamento, no dorso deste bagual. Ai, ai, ai, mas que lindo céu azul. Quanta saudade esquecido do Rio Grande do Sul. Eu tenho um poncho de pala la pistola no tento, meu gene inteiro no tento, no peito ninguém me iguala. Guerreiro sou dos farrapos, eu sou monarca dos pampas, o pampa guarda as estampas, eu sou o poncho tão guapo. Ai, ai, ai, mas que lindo céu azul, quanta saudade que sinto do Rio Grande do Sul. Eu tenho um rei prateado e a cancha do meu punhal. Eu tenho um lenço dourado da China sem ter igual. Conforta minha paixão, que corta como navalha. Já ganhei muitas batalhas no meu cavalo alazão. Ai, ai, ai, mas que lindo céu azul, quanta saudade que sinto do Rio Grande do Sul. Ouvimos com Tonico e Tinoco, do Priminho Flor Gaúcha, com Guaraci Guaraciaba, do Paraguaçu Gaúcho Guapo. E agora, batendo nossa rica plumagem. Já estamos em Riba da Pitoca. Agradecendo a produção e direção de Terezinha Campos. Apoio de produção, a Mariana Bebete. Mesa de som, Oswaldo Zaramelli, o popular Oswaldinho. Na sonoplastia, Frânio Vanderlei, e nas montagens, Carlos Lima. Muito bom dia, ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser. Apresentamos Raízes do Brasil, com Ibo César Cury. Realização, Rádio Cultura Brasil, Fundação Padre Anchieta.